Era um dia tão lindo quando eu te conheci. Um novo mundo se abrindo, tudo mudou para mim. Mas não pensei que algum dia você pudesse partir. Eu sem você não sou nada. Não sei mais o que fazer. Passo o tempo ouvindo a canção que me recorda você. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir, adiós. Onde é que estão nossos sonhos? Você já nem lembra mais. Onde é que estão nossos planos? Que hoje a lembrança me traz. Onde é que estão as promessas? E suas juras de amor. Eu sem você não sou nada. Não sei mais o que fazer. Passo o tempo ouvindo a canção. Você arrivederci Roma, goodbye, au revoir, adios, la la la la la. Goodbye, au revoir, adieu.